estamos. Os acontecimentos apavoram. A guerra no Egito nos abala. Os grandes terremotos na Guatemala. Tudo já nos mostra que Cristo em breve vem. Buscar seus escolhidos. Veja essa humanidade inteira, cada dia mais se desespera, caminhando sempre não percebe que estamos chegando no fim da era. Tudo já nos mostra que Cristo em breve vem. Buscar seus escolhidos para o além. Breve vem Jesus com seus arcanjos buscar os seus remidos aqui na terra. Pois ele já nos tem prometido que no céu jamais se fala em guerra. Tudo já nos mostra